Panorama Agrícola para 19 de agosto de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, amigo do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de sexta-feira de lua cheia, 19 de agosto de 2011. O ditado de hoje é: errar é humano, mas colocar a culpa em alguém... Confira no Panorama Agrícola de hoje, no quadro Alimento e Companhia, melissa em doces e temperos. E no boletim do Santa Catarina Rural, você conhece as 18 organizações de agricultores que devem elaborar projetos estruturantes e planos de negócio. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Domingo você assiste às 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104 ao programa SC Agricultura. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mudas frutíferas, antes de comprá-las, o produtor deve verificar se o viveiro obedece às normas de prevenção contra pragas e doenças, dando sempre preferência a viveiros certificados. É hora das notícias. A apicultura é o destaque da revista Agropecuária Catarinense, a RAC. A União do Trabalho de Abelhas e Apicultores coloca Santa Catarina na quarta posição entre os estados produtores de mel do Brasil e em primeiro lugar na produção por quilômetro quadrado. A revista Agropecuária Catarinense também apresenta o sucesso das informações meteorológicas que estão no site da Ipagre-Siram e mostra o lançamento de um novo cultivar de bananeira. A RAC é uma revista científica e informativa editada pela Gerência de Marketing e Comunicação da Ipagre. A publicação, quadrimestral, é voltada para extensionistas e técnicos agropecuários, professores, universitários, pesquisadores, empresários, agricultores, pescadores e lideranças rurais. A revista é distribuída para técnicos da Ipagre, bibliotecas de todo o país, instituições internacionais e assinantes. Para você adquirir ou assinar a RAC, a Revista Agropecuária Catarinense, basta entrar em contato com a Ipagre pelo telefone 48-3239-5595 ou pelo e-mail assinatura@epagre.sc.gov.br. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje nós vamos falar sobre a melissa, conhecida no Brasil como antiespasmódico e calmante. As folhas de melissa ajudam a baixar a ansiedade e o nervosismo. Com isso, contribuem para uma boa noite de sono. A melissa também alivia gases, cólicas e dor de cabeça. Na culinária, a melissa pode ser utilizada em sorvetes, doces e temperos para receitas com aves e frutos do mar. Um pé de melissa pode chegar até 80 centímetros de altura. Tem folhas grandes e ovais, um verde forte na parte superior e um verde claro na parte inferior. O clima temperado e subtropical é ótimo para o cultivo dessa planta, que não aguenta muito em níveis elevados e num clima muito frio. O uso do chá de melissa de forma regular deve ser indicado por um médico. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. De 18 manifestações de interesse encaminhadas à Secretaria Executiva Estadual do Programa Santa Catarina Rural foram aprovadas pela Comissão Técnica ligada ao Fundo de Investimentos Sustentáveis do Santa Catarina Rural. A manifestação de interesse é o documento elaborado pelas organizações de agricultores, com apoio dos técnicos da EPAGRE, para se habilitarem a apresentar projetos estruturantes que podem ser apoiados financeiramente pelo Santa Catarina Rural. As 18 manifestações de interesse são: Cooper Jaborá, cooperativa de produção e consumo agroindustrial de Jaborá, no meio-oeste do estado. A proposta prevê a estruturação da rede e empreendimentos. Copa Fazjo, cooperativa mista da agricultura familiar de São João do Oeste, extremo oeste do estado, com a proposta de melhorar a infraestrutura da cooperativa. Cooperagir, cooperativa agroindustrial de Iraceminha, extremo oeste, proposta de estruturação da rede e empreendimentos. Cooper FAPS, cooperativa da agricultura familiar de Ponte Serrada, oeste do estado, com melhoria da infraestrutura da cooperativa. Uma quinta manifestação de interesse aprovada é a da Cooper Pomares, cooperativa dos fruticultores do Planalto Norte, município de Monte Castelo, para aquisição de câmara fria e estocagem de frutas. Cooper Mirim, cooperativa de produção agroindustrial e artesanal familiar de Pumirim, no Alto Uruguai catarinense, para estruturação da rede e empreendimentos. Cooper Familiar, cooperativa alternativa da agricultura familiar do município de Chapecó, no oeste do estado, para implantação de usina de beneficiamento de leite. Comilp, cooperativa dos produtores rurais do Lajeado Peral, município de Tunápolis, extremo oeste, para a implantação de estrutura de processamento de leite. Cooper Pinhal, cooperativa agroindustrial familiar de Pinhal, em Concórdia, no Alto Uruguai catarinense, para a estruturação da rede e empreendimentos. Cooper Nostra, cooperativa regional dos agricultores familiares de Campos Novos, Capinzal, Ouro e Zorteia, com sede no município de Ouro, no meio-oeste catarinense, para a implantação de unidade de abate e industrialização de suínos e bovinos. Outra manifestação de interesse aprovada é da ACEPAM, a Associação Central dos Pequenos Agricultores de Mafra, no Planalto Norte, para melhorar a estrutura de comercialização. O 12º projeto aprovado é da Acolhida na Colônia, Associação de Agroturismo do município de Santa Rosa de Lima, aqui no sul do estado, para o fortalecimento do agroturismo e melhoria de empreendimentos. Também foi aprovada a manifestação de interesse da Cooper Salete, cooperativa dos pequenos agricultores do município de Salete, Alto Vale do Itajaí, para a Aliança Produtiva do Leite. Grupo de Agroecologia, Campo Alegre, Planalto Norte, para a estruturação da unidade de processamento de hortaliças. Sul Cooper, cooperativa de produção agroindustrial familiar de Pumirim, oeste do estado, para a construção de unidade de processamento de leite. Grupo de Jovens Produtores de Leite do município de Santa Rosa de Lima, melhorias de sistema para produção de leite orgânico. Grupos de produção e comercialização de leite Boa Fé e Unidos Venceremos, município de Itapiranga, extremo oeste de Santa Catarina, proposta de certificação sanitária e melhoria dos sistemas de produção. E uma 18ª proposta aprovada é a do Grupo de Produtores de Hortaliças do município de Santa Rosa de Lima, sul do estado, para melhorias de sistemas de produção da olericultura orgânica. Agora, estas 18 organizações de agricultores devem, em 90 dias, elaborar os projetos estruturantes e os respectivos planos de negócios para receberem financiamento do Santa Catarina Rural.